sei que não é fácil prestar atenção. A igreja está tão cheia, rala uma tensão. Por isso decidi usar só um piano pra cantar essa canção. Hoje é o dia mais feliz pra mim. Ouvi você falar nesse altar que sim. Embala o meu peito, me deixa até sem jeito. Ai, é demais pra mim. Sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que pedi em oração, agora é tudo realização. O sol agora será visto de manhã por duas pessoas em uma janela só. Literalmente não estarei só. Só você é a dona do meu coração, razão que causa minha emoção. A lógica do meu grande amor é você. Só você pra preencher a minha canção. Piano e voz só foi uma questão. O que eu queria mesmo é ter só pra mim a tua atenção. Tudo que pedi em oração, agora é tudo realização. O sol agora será visto de manhã por duas pessoas em uma janela só. Em uma janela só. Literalmente não estarei só. Só você é a dona do meu coração, razão que causa minha emoção. A lógica do meu grande amor é você. Só você pra preencher a minha canção. Piano e voz só foi uma questão. O que eu queria mesmo é ter só pra mim a tua atenção. Você.